Largo a paixão nas horas em que me atrevo e abro mão de desejos, botando meus pés no chão. É só eu estar feliz, acende uma ilusão. Quando percebe meu rosto as dores que não me fez, ah, meu pobre coração. O amor é um segredo e sempre chega em silêncio, como a luz no amanhecer. Por isso eu deixo em aberto meu saldo de sentimentos, sabendo que só o tempo ensina a gente a viver. Largo a paixão nas horas em que me atrevo e abro mão de desejos, botando meus pés no chão. É só eu estar feliz, acende uma ilusão. Quando percebe meu rosto as dores que não me fez, ah, meu pobre coração. O amor é um segredo e sempre chega em silêncio, como a luz no amanhecer. Por isso eu deixo em aberto meu saldo de sentimentos, sabendo que só o tempo ensina a gente a viver, sabendo que só o tempo ensina a gente a viver. Largo a paixão